around for you. Comando 271 para o táxi. Também de 94, autonomia 3, 49, alterna a porta. Voo 271. 271, táxi autorizado, parte 1, no INV e Alfa, ponto de espera da 90, chama pronto, altímetro 90 no centro. Índia Alfa, a chama pronto, voo 271. Voo 271, a linha decola pistão 1-0, vento calmo. Decola, voo 271. coloca 5, controle 199 do final 87. 98, gol 1271, obrigado. Controle Salvador, boa noite, bom dia, gol 1271. Bom dia, 1271, sua 390. Subindo para 390 no 271. Uno 271, chame Recife, 1245, 1275. 1245, só pelo 268, igual 1275, obrigado. Bom dia, 3601, por gentileza, nível 3200, Cristina Pomponha, reclamação. 3601, 360, para Pomponha, está autorizado. Via 2 Lua no meio, decola pista no zero, curva à direita, série da El, Leda, após boa posição, bridge. Controle 119, decima 8, acena 5447. Corre, bom dia, o Whisky Juliet Eco. Whisky Juliet Eco, bom dia, prossiga. Conta-se no PAC 3, pedindo autorização de reboque para posição 3 do PAC 1. Autorizado início de reboque até sair do PAC 3, já posso para ingressar no PAC 1, no Whisky Juliet Eco. Eco. que a aeronave estava funcionando. É por isso que eu liguei. Jet Eco está autorizado, está o portão 03, a porta do trem. XN. Estacionamento 7360. 601, não estou autorizado, inspeccionar em porta. Já, ajuste de confiança, estou confirmando. Mano, ajuste 1015. Manchete, parqueado, gate 3, obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizado táxi, parte 1, no Indy Alpha, reporta ponto de perdão, 90, pronto, M15, está 3601. 90, você que nós usamos, Indy Alpha, reporta pronto, ponto de perdão, 90, 3601.